para solidificar aquilo que estamos a fazer. Por outro lado, o técnico do Benfica, Nelson Veríssimo, lamentou o resultado. Uma derrota tem sempre um aspecto negativo. Obviamente, perder um derby ou um clássico não foge à regra. E para aquilo que é a dimensão do jogo e as rivalidades e as emoções, pode dar a ideia que é algo de que pode ganhar maior dimensão. Obviamente que perder é perder, e agora aquilo que nós temos que fazer é direcionar a nossa atenção para o próximo jogo. O Benfica já venceu 7 vezes a Taça da Liga, mas este ano foi o Sporting a subir e levantar a taça em Leiria. Este domingo começa a 20ª jornada da Primeira Liga. O Vizela tem encontro marcado com o Vitória de Guimarães às 3:30 da tarde, à mesma hora que o Portimonense e o Tondela entram em campo. Às 6 da tarde, o Braga recebe o Moreirense e o Porto joga com o Marítimo às 8:30 da noite. Cláudio Godinho, edição Antena 1, simultâneo RDP Internacional, RDP África, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Toda a informação atualizada em permanência em notícias.rtp.pt. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo, animada pelo meu irmão António Forte até às 10 horas. Bom domingo a todos, boa saúde. Ora, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, a emissão Cantar do Galo aqui está para vos apresentar mais bela música e vos alegrar desse lado. Espero que vos encontrei de ótima e feliz saúde mais uma vez. Bom dia a todos! E para telefonar à vossa rádio, o número de telefone é o seguinte: 0238-4348-00. Mais uma vez, boa saúde a todos e sejam felizes à escuta do meu programa. Bom dia a todos! Ora, muito bem, meus amigos, são 8 horas e 10 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora, a emissão Cantar do Galo. Vamos então dar início à primeira parte, como sabem, a folclore, depois conjuntos típicos e terminamos com o fado. Veja uma cana verde! muito bem, foi portanto o Rocha Corte de Oleiros que nos interpretou esta linda Cana Verde. Continuamos com a Chula de Roda. Vamos aqui então escutar a Chula de Roda. Continuamos com o Vira da Senhora da Peneda. ser minha rubriga e tocar a concertina. Canto com o bom desafio, toda a noite na folia, toda a noite na folia. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. We'll be right back.

Arc-en-Ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Rancho Folclórico do Oleiros Ponta Barca, que vieram de escutar. E agora continuamos com o Rancho Poveiro. Vamos aqui escutar o Rancho Poveiro. Contactez le 02 38 43 48 00. Para a missa marcar, o pai cheio de cefado, mas tenho quem te faça. Ou se não te atrapalhas, que ele faça de graça. Posso fazer eu, porque a vida é mesmo assim. Viram-se para um Zé, eu quero para ti e para mim. Eu vou-vos contar o que se passou depois. O marido apanhou-os e deu uma tosse a dois. Ai, ai, ai, pega no bambu. Pega só numa, ai, ai, ai, não há vergonha nenhuma. Ai, ai, ai, pega numa mulher. Ai, ai, ai, quer ti, ninguém te quer. Ai, ai, ai, mas pega só numa. Ai, ai, ai, não há vergonha nenhuma. Coita-me do Zé, voltai o que ele me diz. Com essa mulherzinha eu era tão feliz. Oh, Zé, não pode ser, seja o que Deus quiser. Oh, Zé, hás de arranjar, olha outra mulher. O Zé todo zangado sai pela porta fora. E o hei de engatar a velha quando o velho for embora. E nunca desistiu, e o velho morreu. O Zé todo contente, oh, mulher, cá estou eu. Ai, ai, ai, pega numa mulher. Pega só numa, ai, ai, ai, não há vergonha nenhuma. Ai, ai, ai, pega numa mulher. Ai, ai, ai, quer ti, ninguém te quer. Ai, ai, ai, mas pega só numa. Ai, ai, ai, não há vergonha nenhuma. Comenta-se em todo lado, nem tudo que nos é ouro. Sei que não. deixas desdobrado. E também por outro lado, e também por outro lado, seja homem ou mulher, presunção e água benta, cada qual toma a que quer. Acredite quem quiser, acredite quem quiser, comentam amigos meus, quem é fala barato, comentam amigos meus, fala que vozes de burro não vão de chegar ao céu. Sendo nobre são cabelos, sendo nobre são cabelos, dizemos aos portugueses, candeia que vai à frente. Às vezes é bom sonhar, mais vale um pássaro na mão do que dois que vão a voar. Contenta-te com o que tens, não te queiras alargar. Se nos outros vais falar, se nos outros vais falar, aprende que isto é profundo, mais vale andar de mar alto do que nas bocas do mundo. Se o vizinho é vagabundo e já ninguém o suporta, diz o povo com razão, e já ninguém o suporta, eu não vivo. muito bem, foi portanto uma desgarrada entre Canário e Miranda que vieram de escutar. Vamos dar fim a esta primeira parte com mais um tema. Vai ser o Malhão de Águeda. Vamos então escutar. Oh,

cima sai, é tudo danado pra ficar. De cima sai, meu amor, de cima sai. De cima sai, que a festa vai começar. De cima sai, meu amor, de cima sai. De cima sai, é tudo danado pra ficar. Foi numa noite lua que eu passei por lá. Festa vai começar. Acima sai, meu amor, acima sai. areia, sou danado para ficar. Ora, muito bem, assim começa, portanto, a segunda parte do meu programa. Como sabem, meus amigos, é música tradicional portuguesa. E foi, portanto, Carlos Pires que nos começou esta segunda parte. E continuamos com mais música, não é verdade? Vai ser Manuel Silva que vai cantar os parabéns. É verdade, hoje a minha neta, a Flávia, que está de parabéns por as suas 20 primaveras, portanto, Flávia, se estás à escuta, parabéns, boa continuação e até logo, se Deus quiser. Vamos então ficar com o Manuel Silva. Para ti, meus parabéns. Muito bem, para ti os meus parabéns, foi portanto para a minha neta, é verdade, a Flávia, com 20 primaveras, sim senhora, deixa lá que tudo corra bem pela vida fora, que também já tem o seu empregozinho, portanto, meus amigos, é a vida, uns vão para a reforma, outros vão trabalhar. Bom, continuamos com mais música, meus amigos, vamos escutar aqui um tema, não sei o que é, vamos ver o que é. Oh, não, a desgarrada já acabou. Agora tem que ser outra coisa, não é verdade? Bom. Agora vai ser a Tia Rosa. Vamos escutar aqui o Ira da Tia Rosa. Música. tia Rosa, minha tia Rosa, tia Rosa, que anda a fazer? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu a quero ver. Tia Rosa, minha tia Rosa, tia Rosa, de casa sair. Trabalha tanto na vida, toda a vida a trabalhar.

amantes desunidos. Porque há